Tamandó, bom dia, Golo Mato, 4 Uno. 4 Uno, bom dia, chegada Mari. Vê se aí mantém a nível 050, vigilância radar. 050, Golo Mato, 4 Uno. Pegou 754, informação óbvio. 754, autorizado de chegada Mari. Vê se mantém a nível 0620. Ok, 060, mantém reduzido, pode manter velocidade normal na descida. Até 250 nós, está autorizado. 150 demais, vamos ver. O Papa Romeu Lima já avisou com o aeródromo? Afirma aquilo, cara. Chama agora a torre, 18-6. 18-6, Romeu Lima. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4076 com a Oscar. Webjet 6721 no controle? Consiga, controle. Alívio descido até 3000, redução para 2. Redução para 190 nós. Vai seguir a banho da TAM 8 milhas à frente. Azul 4076, autorizado de chegada Mari. Vê se aí mantém nível 070, vigilância radar. 070 na Mari, 4076. Web 6721, no desse mantém a 2000, reporte vocalizador. 2000, reporte vocalizador, SW. Tá, 3216, desse mantém a 3000 pés, ajuste 1022, tá livre da restrição em TAP. 3022, livre da restrição em TAP, tá 3216. Qual hangar que chama mesmo? É Graia, né? Yangtze Serra. Tá ok, não é só pra informação do senhor, eu tô com um segundo helicóptero, tipo Papá Romeu Lima, ele vai prosseguir direto pra Bata. Tô esperando só ele passar o, essa onde que o senhor tá próximo aí em Rimar, pra liberar essa decolagem, tá ok? Pra o senhor prosseguir após o mesmo. Direito. Ponto de espera da 0186 torre. O 3 milhas para o externo, complete final ILS, torre 118-6. 118-6, 3-1-4-4. Web 6721 autorizado, ILS XG, informe localizador. Vai informar, 6721. Tá 3216, desse mantém a 2000, informe localizador. 2000, informe localizador, tá 3216. Afirmativo. Torre Salvador, 3144 ILS, Zulu. ILS X-Ray, na 10. 3144, mantém a aproximação e informaria a autorização de pouso. Guarda, 3144. Romeu Lima, tá visual com o Sierra Serra? Afirmativo, tá na minha frente aqui. Sierra Serra, tá visual com o Lima? Negativo. Ele tá atrás, né? Não sei até como. Tá ok. É, pode prosseguir. O senhor tem condições de prosseguir, pousar, sem interferir com o tráfego da 10, o Yankee Serra Serra? Tem. Vai embora. Tem direto. Vai direto pro galera. Pouso na porta do pátio. Ciente. Triplo, Papá Romeu Lima, a mesma coisa. Tem condições de prosseguir, pousar direto no pátio da base sem interferir com a final da 10? Afirmativo, cara. Segue aqui na retaguarda do Yankee Serra Serra. Ciente. TAM 3144, tem autorizado pouso pista 10, vento 150 graus, 13 nós. Apenas para informação de tráfego, à sua esquerda teremos dois helicópteros que vão pousar nos pátios aqui próximo da cabeceira 17. Não interferirão com o seu tráfego, tem livre pouso. Livre pouso na 10, estou centro dos tráfegos da TAM 3144. Serra Serra e Romeu Lima, informem só o controlado. No controlado, reportará o Serra. Reportará o Lima. Quatro, quatro, meia, três, mantém a ponte, espera. Para. Leto meu. Boa tarde. Qual você pouco vai voar em Salvador hoje? Ok. Autorizado. Vou local para a região de São Caetano, que é 10, a decolagem da 17 com Proa Norte, ou em coordenação com a torre. A mesma opera em 18.6. O controle 120.8. O transponder 0.1.5. Oi, Salvador Webjet 6721, no final da 10 baixar travado. Mantenha para França, é Fomari Pista Livre 6721. 6721. Ouro 941, desse mantenha 2000, autorizado LS, XE, informe o localizador. 7 para 2000, informe o localizador, Ouro 941. Mike Juliette Romeu, boa tarde, Livre Será, Chevronis Taxi. Romeu Lima, solo controlado, 228, livre frequência, boa tarde. A 3217, inicie redução para aproximação, vai seguir tráfego da Webjet, 7 milhas à frente, o Mach 737. Essa é a redução, tá? 3206. Serra, Serra, stand by, me transponder, por favor. Jet 6721, no pouso autorizado cabeceira 10, vento 150 graus, 11 nós. Ele pousa na 10, 6721. Jet, o gate é 08, 3144. Ok, Alfa, Juliette, 08, gate, 3144. 3000, ajuste 1022. 3000, Victor, 1174. Salvador, você está dando 3.700, vamos para o táxi. Gente, está dando 3.45. Táxi livre, até o hotel. Na hotel tinha minha torre, em 1.8, decimal 6. Fazendo 3.45. Obras para decolar 5, autorizado pela torre. Sim, então após a passagem do Web, que já está aí na curtíssima, o senhor ali mantém agilizando as manobras. Salvador 6741, está com 92 a bordo, autonomia de 4 horas e 5 alterna com fim para táxi. Copiado 6741. Aguarde só um minutinho para iniciar o táxi. Mais duas aeronaves aqui no ponto de espera. Está 1-0. E um Airbus da tanque vai ingressar agora no pátio, prosseguir para o portão 8. Assim que o Airbus passear no 8, está ali no táxi pelo pátio Índia. E no ponto de espera da 1-0 fecha minha torre. Em 18.6, eu adentro a sexta também. Paciência, faz parte da nave da Sena 8, está autorizado o táxi de ataque Ninja para o plano 18.6, está 3144, confirmando agora o 07, ok? Prossiga pela Juliette. Estão utilizando para o 07, 3144. O Web 6741. Fique atento ao Airbus, tem uma modificação no portão, agora é o 07, e após o tano 7, está autorizado o parque para o ponto espera da 1-0. Tem, você faz o parque do tano 7, está autorizado. Tá, tá, tá. Mike Juliette Romeu decola sem interferir com a final da 1-0? Afirmativo, Mike Juliette Romeu, decolagem autorizada, pistão no 7, direto com Pronoste, vento no 5, 0 graus, 13 nós. Vento 95, ciente, mantenha ponto de espera. Pedregulho. Fala. Romeu, fora do solo, aos 3-2, agora com controle no 208, bom voo. 1-2-0-8-0, grato. Olá, Salvador, muito boa tarde. É o papapá Mike Gillette Romeu, decolado da 97 para norte na sua escuta. 160 graus, 149. Livre, pouso 1-0, tá? 3-2, 1-6. Estou aí, sinal da 1-0, temos vários tráfegos em aproximação. A escuta, informe 10 milhas afastadas. Detector do localizador, agora 941. Complete sinal ILS, torre 118-6, gol no 941. 118-6, graças. Gol no 754, autorizado ILS-XE, inicie redução para 1909, informe estabilizado. Redução autorizada, Azul, 4076, vê se mantém a 3000, ajuste 1022, reduza para 1909. Ok, 3000, 1022, reduzindo, confirma 190? Confirmo, 1909. 1090, reduzindo. Próxima, só informarei que está livre. Já 4463, submantenha nível 180, saída da EL, vigilância radar. Nós mantém 80, subida da EL, 4463. 33, direito no 219. Direito 219, 132 no meio. Via Gilberto. Pós o colega, frente, ingresso, parte, portão 46721. Espera aí. Abraço. Gente autorizada por hoje, Águas Claras, Romeu, grato. Que descida está 3283? Confirme. 3283 da ação. Nossa. Líder com a zona 0, com a 94 hora. Confirme para o controle, a aeronave chamou a última transmissão. Para prosseguir na descida, está 3283. Ah, ok, tá livre descida até 2000, 1022, ajuste, tá 3283. 2000, 1022. Azul 4076, desse mantenha 2000, autorizado LSXRA, informe no localizador. 2000, reportará no X-Ray 4076. 1376, na escuta? Passando coral no momento, serviço radar terminado, mantém 140, chame Leos em 1201. Pela torre? Afirmativa, após a passagem do gol na curtíssima, o senhor ali mantém agilizando as manobras. Pés, ajuste 1021. 3021, dá 3801. Solo Salvador, trip 5220, paga, puxa acionamento. Mantém a aproximação e formarei pista livre. 754. Trip 5490, paga, puxa acionamento. Autorizado, chamar ataque. Sim, autorizado, chamar ataque. 5490. É 3226, sabe? Aí forma um caminhão de pintura aqui próximo ao, à faixa de táxi do portão 01. É, o fiscal do pátio já foi informado da situação aí para retirada desse caminhão aí de pintura. Fique atento ao mesmo e após o tráfego liberar o setor aí da faixa de táxi, bloqueio o portão 2. Ok, esperando, visou com a viatura e com o fiscal de direção também. Se tiver condições de ingresso, eu vou aguardar o caminhão, obrigado. Gente. 1895 e fomos vento 150 graus, 129, tem livre decolagem cabeceira 10. 941? Ou no 941, tá livre do táxi. Alfa Juliette, portão meia dúzia, boa tarde. Alfa Juliette, portão meia dúzia, obrigado. No localizador visual com a 1-0. E passador na redução para aproximação, torre 118-6. Azul 4076. 18-6, obrigado, até já. ...3283 autorizado, ILS X-Ray, ponto estabilizado. Porta Nauta, 3283. 10, vento no 50 graus, 12 nós. Autorizado o pouso da 10, bom, 754. Tão 3895, decola 38, chame controle no 208, bom voo. Gente, boa tarde. Desça e mantenha 4.000 pés, ajuste 1-0-2-2. 4.022, abaixo, exato. Salvador, 3895, até? 3295, corrijo, tá 3895, sube e mantenha 340, saída da EL, vigilância. 340 na DEL, 3895. 3895, pode voar da EL? Autorizado da EL. Desce da EL, 3895. Paulo Salvador, trip 5490, pago táxi, 4 horas de autonomia, alterna, Aracaju, 59 a bordo. Cliente, o trip 5490, táxi pelo parque 3, parque principal, Índia, e no ponto de espera da 1-0, torre 18-6. Fique atento ao banho da Gol, ingressando agora na Juliette, trip 5490. Cliente, parque principal, Índia, 118-6 no ponto de espera, atento. Alteração no quadro, tempo 5490. Paulo Salvador, boa tarde, igual 754, Vibrona Alfa. Tente, boa tarde, igual 754, táxi via Alfa. E reporte antes da Juliette. De Alfa, reporte antes da Juliette, 754. Fábio no 467. Tá, está autorizado, Pampulha, VH, o nível 160, via Whisky 1, a Terra Lite, a bordo, direto do VH, a decolagem da 1-0 com curva à direita, subida coral. Controle, 120, décima 8, transponder 5415. Liberado então, tá 3804. Estabilizado em sua autopista, tá 3283. 3283, complete final ILS, chame a torre na frequência 118-6. 118-6. Confirmando a frequência do controle, 120, décima 8, está correto o protejamento, livre acionamento, chame táxi, fazendo 3-1-4-3-7. Eu vou no 754, o portão é 08, ingresso na Juliette. Ok, para 08 via Juliette, 754. Na Belo Horizonte, na partida do seu. Saída coral. Orientado a chamar ele, Elvis, confirma. Você era no 345 de Salvador para Belo Horizonte no perfil da saída coral. Ok, decolado. Mantenha o perfil da saída coral ainda sem contato radar, faça o check no equipamento transponder. 076, Solos 41, no direito, no 219. 219, 4076. 208, Rafa Pessoa. Recebemos de ator para o treinamento de táxi, 4 a bordo. Vitor Maikeleg, chama a torre, passa na Itaquera do Goiás. Vento 130 graus, 15 nós. 190, livre pouso, está 3, 2, 3. Vitor Mike Quebec, boa tarde, livre acionar, chamar início táxi. 076. Alfa e Juliette, portão 3, 4076. Salvador, boa tarde, passarelo 2230, transfere para descida. Passarelo 2230, desça e mantenha. 4 mil pés, ajuste 1021, chegada a mão. 4 mil, 021, passarelo. Mantendo mil pés. Decolagem da 17, curva à esquerda, curva do forte. O controle 120, décima 8. E o transponder 0121, bravo que o isso. Bravo que o isso. Chame a torre, passe na Itaquera, com voo. Operário no 437, livre táxi até o hotel, chame a torre, em 118, decimal 6, no hotel, para decolagem. Salvador, voo 1924. Voo 1924, chegada Mari, esse mantém 050, vigilância. Chegada Mari, tira o 050, vigilância, 1924. Luiz, que liberação na chamada início táxi. Oi, Salvador, boa tarde. Eu tenho 5490, a parte de 0100. Gente, 30, mantém o ponto de espera. Tem um ponto de espera, eu tenho 5490. Então, 3283, Solos 44, direito no 219. Grato. Livre decolagem, cabeceiro no 7, vento no 50 graus, 13 nós. Juliette, portão 5. Alfa Juliette 05, tá 3283. 2,5 para o externo, complete final ILS, 18,6 torre. 18,6 até o 304. 3895, passar 160, chama centro, 1251, na antena 3325. 251, 3325, bom. 1600, desse mantenha 2000, autorizado LS X-Ray, fono localizador 1021 no ajuste. 2000, porta da LS, 1021. O 600. Controle? Na escuta, prossiga. Foi direto toque. Direto toque, passarelo. Gente, mantém o ponto de espera. Oi, Salvador, muito boa tarde. Até 3804, passando Simbra no momento. Gente, tá baixado e checado? Tá afirmativo. Pouso autorizado, cabeceira 1-0. Vento no 50 graus, 12 nós. Então, pouso autorizado na 1-0, até 3804. Vitor Mike Quebec, decola 46, chave controle no 208, bom voo. 20 com 8, grato, bom dia. Ah. Grato. Webjet 6741, decola às 4h30, chame controle no 208, bom voo. 208, VTR. Aquele cordial, boa tarde. Boa tarde, corredor Axé, meu pé, já pode falar da barra, Mike, Vitor Mike Quebec. Autorizaria 2500 para o Mike Quebec, chama. No momento não é possível, manter ainda meu pé aguardando 2500. Sim, Mike, vamos manter mil, na disputa permanente, muito grato. Controle Web 6741, boa tarde. 741, boa tarde, submantenha 340, saída da El, vigilância radar. 340 da El, 6741. Chance de voa Vedra presente, são 6741? Oi da El, 6741. Já ajuda, obrigado, da El, 6741. Passaredo 2230, continue descida para 3 mil pés. 3 mil, passaredo. Bom dia, quer dizer, agora boa tarde, é o Gol Noite 06. Boa tarde, Gol Noite 06, Cecília. Gol 06, tem que estar, vamos ver. Vamos ver, vamos lá, Oscar, para a Copa Aracaju. Iniciando a redução para 2109, Gol 924. São 3804, solo 49, direito no 219. Ao livrar solo 219, o TAN 3804. Tip 5490, alinhar livre decolagem, vento 160 graus, 12 nós. Alinhar livre decolagem, Tip 5490. 04, táxi via Alfa, Juliette. O portão é 11. Alfa, Juliette, 11 portão, tá 3804. Complete final ILS, chame a torre, frequência 1-8 decimal 6. 600. Salvador, vambora. 1600 da Gol, baixou e checou. Estabilizado. Reporte no externo, 600. Confirme. Reporte no externo. Passar no externo, 600. Força aérea no 437, ali, mantenha a partir da hotel. Whisky, autorizado o táxi até a Oscar, chama na Oscar. Tip 5490, decola ao 51, chame controle no 208, bom voo. 208, obrigado, até o retorno.